ZYK 246, Rádio Garibaldi, Garibaldi. Uma emissora da Fundação Cultural da Serra, comunicando mensagens de paz e bem. 24 horas no ar. Nas manhãs de domingo, um encontro com a cultura de nossa gente, Domenica Italiana, o programa que preserva nossas raízes culturais. Domenica Italiana, a cultura de nossa gente. Apresentação, Valmor Marasca.